先生，如果你不用你做一次，不是吗？ Estamos aguardando alguns segundos a mais em virtude de não termos avistado ainda o Patrão Vitor do Mike. Bem antes dele passar lá longe, eu já estava vendo ele, já pode ter decolado 3 aviões. 1397, 3 lado, está colapsando 0, vento 130 graus, 099. Temos decolagem, 1397. Isso, Patrão Mike, no através da torre. Nesse momento, está passando vista 3-5 em Salvador. Gente, para matar o Vitor Del Mike, chame controle de Salvador em 119 decimal 35. 119 35, obrigado. Reporte final da 17. Tá na final da 17, não é? Meia. Autorizado em manter no 0. Salvador, gol 1964, boa tarde. Gol 1964, boa tarde, ajuste no 0117, confirme se visual com campo. Tá, visual. Gol 1964, mantenha a aproximação agora da direção de pouso. Guardando, 1964. Matango Eco do Novender, no solo aos 17, direita ao estacionar, frequência livre. Pouco no 164, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 130 graus, 079. Livre pouso no 0, voo. Solo, boa tarde, tá 3193, informação papá. Galeão, nível 3603, autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da Léo, Leda, Irumi, via Pernambuco 8-5-7, até Monso. 5470, transponder, controle 1-1-9-decimal-35. Então, 3193, autorizado nível 3, meia-zero, para o Galeão, via Pernambuco 8-5-7, até Monso. Decola pista no 0, primeira curva direita, saída da Léo, Leda, Irumi. Aciona 5470 e o controle 1-9-decimal-35. 1-9-3, correto, só entrando para o pushback acionamento. Sem chamar antes. Pessoal, 07, mantém a aproximação, azul 4196. Pouso na 10 azul 4166. Estamos autorizados a chamar táxi, 3193. Samara. Azul 4116, no solo os 22, ao livrar, chame solo Salvador em 1210-1. 211 no solo, obrigado, Azul 4116. Juliette, posição 1-0. Juliette, para o Rosero, 64. Solo Salvador, boa tarde, eu sou passando no meio, livrou. Azul 4116, boa tarde, táxi de Alfa, chamando para Juliette. De Alfa, chamando para Juliette, azul 4116. Azul 4116 está se aproximando da Juliette. Azul 4116, mantém antes da Juliette. Quem é que mantém antes da Juliette? Janer 6142. Tá bom. Boa tarde, autorizado Recife, decolagem da pista 10, curva esquerda, perfil da subida Pocajamo Caju, via perto do 17, nível 350. Transponder 5475, controle 119, decimal 35. Boa tarde, 6142, autorizado Recife, 350, roda na 0 curva esquerda, puta. A 2 Luna 7, aciona 5475, controle 1935. Puxa, 6142, correto, transitor pushback acionamento. Muito obrigado. Correndo a bordo, 3 horas e meia, alternando os campeões. Eu tenho 3 horas e meia, acho que é apenas o teu, né? Obrigada, 3 de Anísio, posto de espera por Rio 118, decimal 95, ajuste no 017, no voo. Ajuste no 017, gente, boa tarde. 141116, Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, gente, azul 4196. Tarde novamente, tá 3193. Tá 3193, tô restaurado, confirme? Ponte esperada, bravo, pronto. Tá 3193, autorizado alinhamento de decolar, pista no zero, vento 130 graus, 089. Autorizado alinhamento de decolagem, pista no zero, tá 3193. Decolado ao 30, chame controle Salvador em 119.35. Sexta, 3193, boa tarde. boa tarde, Chané 6321. Chané 6321, prepara a subida, árvore, leva a guarda-cópia. Árvore, leva a guarda. Alô, Chané 6315, pushback filamento no número 11. 11, por favor, Chané Taxi, Chané 6315. Chamará do Yacht. Chané 6315, cópia? Legal. Brasília, nível 660 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida árvore, eleta, Yacht do 17. 5501, transponder, controle 119.35. Autorizou Brasília 360, decola 10, direita, árvore, eleta, absoluto, 37, 5501, 1935. Correto, então, pelo posicionamento? Pará. Ilhéus. Positivo, você vem aqui na mão. 2009, autorizado Ilhéus, nível 240. Decolagem da 10, curva esquerda, subida da El Coral. Via Golfo 677 com curva em rota. 5521 no transponder, controle 119.35. Autorizado nível 240 para Ilhéus. Decola da 10 no perfil da saída da Elf, no curva A esquerda, extensão coral, aerovia Golf 677, após conforme o plano. 5521 no transponder e o controle de Salvador vai em 3935, posição portão 9, gol 2009. 2039, correto, transfere para o estacionamento. Vem chamar. Chané 6315, Céu Verde 162, a autonomia de 5 horas, o alternado é o Galeão. Chané 6315, táxi autorizado via Pátio Índio, ponto de espera torre 118 decimal 95, com ajuste 1016, algum voo? Obrigado, um ótimo tarde para a senhora, autorizado via Pátio, só ponto de espera da 10, lá 1295. Boa tarde, o Chané 6326. Boa tarde, o Chané 6326. Ajuste agora 10116. Confirme se visou algum campo? Visual. Gente, o Chané 6326, tráfego avistado. Autorizado pouso, pistão 0, vento 140 graus, 099. Mas pouso na 10636 da hoje. Salvador, Chané 6142, 01 com 42, Chalas, Cobra. Fazer a nave da companhia de Zelenha, está mais autorizado, 61 com 42, Chalas, Cobra. Tem matrícula, Fatui? Faltam 3154. Ajuste agora 1016, mantém a aproximação número 2 para pouso. Mantendo a aproximação número 2, 3154. Torre Chané 6315, ponto de espera 10, pronto. Chané 6315, mantém a ponte de espera, temos duas aeronaves em aproximação final. Ok, nós vamos aguardar as duas aeronaves? Afirmo. Ok, obrigado. 3326, no solo 45, ao livrar chame solo Salvador em 121, décima 1. Zona 1, ao livrar 6326. Obrigado. Salvador, o gol 2009, 2009, 2009, 2009. Táxi. Livre sobre a Bahia Táxi. 1966, no solo 52, ao Ivraz, solo Salvador, 121, décima 1. Batangueco, Eco, Delta Fox, para Morro de São Paulo, decolagem da 17, curva direita, e a corrida era cheia, inicialmente restrito a 1 no meu pés, autorizado 045 após liberação do controle. 0117, transponder, controle 119, decimal 35. Olá, pistão 0, vento 150 graus, 109. Tudo decolagem, 6142, da Oceanero, pista 10. Você fala que o protejamento está correto, possui problema? Boa tarde, gol 1097 no ILS. Gol 1097, boa tarde. Ajuste agora 1016. Mantenha a aproximação, temos um Airbus da Oceanair em rolagem. 0975. Primeiro a autonomia? 2019. Taxa autorizada via parte 20, ponto 0, torre 118, decimal 95. Ajuste 10, 16, uma boa. Tá ok, pelo parte. Mas a 385, uma boa tarde, uma boa. Alfa, chame antes do Juliette. Alfa, chame antes do Juliette, minha perna. Chaneia 6142, decolado ao 54, chame controle Salvador em 119, decimal 35. Canal 35, obrigado, boa. Hotel Oscar, Juliette X-Ray, autorizado, alinhar e manter, pistão 7. Gol 1097, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 0, vento 140 graus, 079. 1097, autorizado posto. Tráfego Salvador, boa tarde, algum 796, frente da Quebec para Galeão. Sete boa tarde, para Galeão, nível 360 autorizado. Decolagem na 10, curva direita, subida da El, Leda e Rumi, e apenas endereço 57 até Moussa. 5530, transponda, controle 119, decimal 35. Sete autorizado Galeão, nível 360, via a rota do plano. Decola pista no zero, curva direita, Gael, Leda e Lume, 2 de novembro, 857, Monstro. Transponder 5530 e o controle é 1935, bom, 796. Chama. 1966, Gol 2009. Mantenha a ponte férrea, pista no zero. Ok, 2009. Boa tarde, é o Capatão do Eco Data Fox. Capatão Eco Data Fox, 2 da azul. Eco Data Fox. Capatão Eco Data Fox, prossiga. Autorizado acionamento semi-taxi, Papatango Eco Data Fox. Papatango Oscar Juliette X-Ray, autorizado decolar pista no 7, vento 140 graus, 089. Gol 2009, autorizado alinhar e manter pista no 0. Gol 1097, no solo ao 57, a livrar semi-solo Salvador em 121, décima 1. Ó, Torre, o gol 1097 estava frenando a aeronave. Não conseguimos compreender essa mensagem. Haveria possibilidade de repetir? Afirmo, gol 1097. É, livre de direita, no solo ao 57. Chame solo Salvador em 121, décima 1. 1211, muito obrigado. Capatango Oscar Juliette X-Ray, decolado ao 58, chame controle Salvador em 119.35. Controle 119.35, Oscar Juliette X-Ray. Gol 2009. Desconsidere. Gol 2009, desconsiderando. Lono 097, boa tarde, site se enviar alfa, chame antes da Juliette. É, não consegui compreender essa mensagem. Lono 097, boa tarde, site se enviar alfa, chame antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, 1097. Alô, Oceania 63, 21, está na 4, está aqui pelo menos. Autorizado, chamar táxi, Oceania 63, 21. Autorizado, chamar para táxi, 63, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Capatango Eco Data Fox, autorizado ingresso no 7, reporte alinhado e pronto. Informação Eco Data Fox. Autorizado alinhar e manter na pista no 7. Autorizado alinhar e manter na pista no 7, Eco Data Fox. Acionamento no 10, o bom 796. O 1076, pressão 10, aguarde. Quase. O 1097 autorizado, Juliette, pressão 09. 709. Gol 2009, decolado aos 00, chame o controle Salvador em 119-1935. 1935, Goiânia. Puxa o 10, chama táxi. Tá livre, Equador, boa tarde, eu vou 796, ponto zero, apê, Pistola Zero. Luna 796 autorizado, ele é MAT, Pistola Zero. Ele mantém 1-0, bom, 796. Decolado 07, controle em 1935, Borro. 1935 para o controle, Oceania 6321, um abraço, até lá. Azul 4131 para o táxi, estamos com 110 a bordo, Londrina, com 4 horas e 30. Azul 4131, livre táxi, cidade principal em Índia, ponto de espera, Torre 1-8, decimal 95, ajuste no 0 no meio. Táxi autorizado, quando pronto, chama a torre 1895-431. Paulo Salvador, muito boa tarde, Oceanair 6327, frente da Romeu. Pouco adiantado para Ilhéus, nível 180, teve apenas a saída prevista? Afirmativo, saída coral, já fez o plano, já trouxe cópia, Oceanair 6327. Opa, copia 6227. Oceanair 6327, Ilhéus autorizado, nível 180, decolando com o zero, curva direita, na subida coral, aciona 0263, controle 119, decimal 35. Ok, então autorizado, Ilhéus, nível 180, decola da pista 10, primeira curva direita, saída coral, 0263, transponder, controle 1935, Oceanair 6327. 6327, cruzamento correto, chama pronto, processamento 02. Assim eu faremos, obrigado. Salvador, boa tarde, Azul 4131, no ponto de espera da 1-0, pronto. Azul 4131, autorizado. Linha decolar, pistola 0, vento 140 graus, 101. Autorizado, ingresso, a linha e decola. Azul 4131. Certo.